você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere. De tudo, Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma.